Salvador, bom dia, papapá, Oscar November Echo. Oscar November Echo, descida ao nível de voo 050 na proa de TAP. Descida para o 050 na proa de Itap, o Oscar November Echo. A velocidade está a critério. Ciente, velocidade é o nosso critério, Oscar November Echo. Obrigado, bom dia. Decolada 08, chame controle 1208. Controle 1208, 63, mano, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chanel 63, 11, cruzando 1100 pés, perigo da saída Leda, saiu Leda Bridge. Meia 31, contato radar, sai do nível de voo 360, no perfil da saída da L. Perfil da L 360, quando possível, pro de Leda, sai. Direita na Cruz de Leda. Direita Leda, grato, 6319. Controle de Salvador, gol 1260, bom dia, informação novembro. 1260, descida ao nível de voo 060, chegada a Mari. Na Mari, 060 para o Eliet da 10, gol 1260. Salvador, o Oscar November Echo solicita um ligeiro desvio à esquerda. Ciente está livre, Oscar November Echo. Ciente livre, desvio à esquerda para o Oscar November Echo. Controle, voo 260. Vire. É o voo 260, um pequeno desvio à direita na proa 80 por 10 milhas. Está livre, voo 260. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia. Papá Romeu, Papá Victor. Papá Romeu, Papá Victor Inge, esse é o prefixo? Afirmativo, né? Estamos no nível 410, VA358 para registro, informação novembro. Ciente, prepara a PUCA, transição Aracaju, Papá Victor Índia, minuto de cópia. Alô, meu Papá Victor Índia, confirmando o pátio onde se encontra. Estamos em frente à Aerostar, desejamos decolar a cabeceira 10. O Papa Romeu, Papa Victorinho, já autorizado então Salvador Recife, via PUSC 58, nível autorizado ao 410. Realiza o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda. Aciona 5107, controle em 120.8. Aqui aprovado Recife 410, Riápolis 58, decola da carteira 1-0 com curva à esquerda. Efetua Puca, transição Aracaju. O transponder 5107, controle de saída 120.80. Reportaremos para o acionamento em aproximadamente 10 a 15 minutos. Papa Romeu, Papa Victorino. Assina 5107, nível 410. Papa Romeu, Papa Victorino, de acotejamento correto. Confirmando apenas o PLB. Já tem o PLB, o Papa Victorino? Estamos com previsão de 4 pessoas a bordo. E a nossa previsão de acionamento, chamada para acionamento, é em 10 a 15 minutos. Ciente, tem autonomia e alternativa, o Papa Victor Índia? Estimativo 3 horas mais 30 minutos de autonomia e alterna João Pessoa. Ciente, 30 horas e 30 minutos de autonomia e alterna João Pessoa. Correto, Papa Victor Índia, para acionamento e táxi, estou em 1.18.62. Estimativo, retornaremos para acionamento na frequência 12.18.62. Papa Romeu, Papa Victor Índia, obrigado. Salve Salvador, 35595. Eco, está autorizado a descida até 2 mil pés. O ajuste é 1.08, está livre o LF, após estabilizado. Ciente, descida para 2 mil pés, ajustado no 1.08, foi terá estabilizado o ILS X-Way, pista 1.0. 5595.4. Relativo, prossiga. 5595 está ciente da novembro? Relativo. 5595 autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, instante conforme a rota do plano. O nível autorizado é 140, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda direto Ilhéus. Decola da pista 10, curva à direita, aciona 5110, controle em 120.8. Autorizou Ilhéus conforme Golf 677. É, 140 no nível, tá é o Leda saída, depois Leda Ilhéus, controlada 10, faz curva direita, 5110 no transponder, controle 0208. Aciona 5110, 1208 é o controle de protejamento correto, reporta pronto na remoto no 4. Botará 5110 no transponder. Salve Salvador, plano 397. 397, ciente da informação novembro? Enter. Uno 397, autorizado Salvador Congonhas, via Opa Zulu 1-6 após Bravo até Zulu, após DCT Trivia, após o restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda após Leda Bridge, posição Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. A pista é 1-0, curva à direita, após decolagem, aciona 5-1-1-1, controle em 120.8. 925, bom voo. Recife, 251-13325, obrigado, bom dia, bom trabalho. Eco, curva à direita. 5-1-1-1, telefone 208, controle, ligou no 397. Protejamento correto, chama pronto no 03 do Pátio. Chama. Que eu aguarde um minuto, por gentileza. Aquilo escute a informação Oscar, volte para a COP 1219. Aquela informação toda vez não foi atualizada, escute a informação Oscar, retorne para a costa. O gol no 260 para continuar a descida até 3 mil pés, o ajuste no momento é 1.08. 3 mil pés, 1.18, 1.08, bom 260. autorizada ao 050. 050, VR Delta. 983, posição 4, pushback finalmente. Autorizado no 983, no 4, chama pro táxi. Para o táxi, voo 93, obrigado. Lima, papai, que eu aguarde um minuto, por gentileza. A intenção é Salvador, retorna Salvador. Vai até Aracaju e retorna no 960. Minuto, copo. Oscar November Echo estabilizado no ILSX, vai. Positivo, Oscar November Echo, completa final. Checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6, para pouso. Obrigado, bom trabalho, 118. Aí, ó, o Oscar Leberepo. Rodou, Circle Delta. Prossiga, Circle Delta. Ah, Rafael, nem para a pouco. Eu não copiei a mensagem, poderia confirmar? Estão no zero, trem baixado e check travado. Oscar Leberepo, eu continuo a aproximação e reposto passando externo. Se a gente afetará passando externo, Oscar Leberepo, por quê? 7 o restante conforme a rota do plano, nível autorizado 1970, realiza o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, decola da pista 17 com curva à esquerda, aciona 5062, controle 120, decimal 8. Delta, a gente sempre pousando a 17, tem condições de voar na proa da rotatória no momento? Afirmativo. A gente voa na proa da rotatória, descendo para o 050, reporte condições visuais para modificação do plano. Pato pela rotatória, repassará para a modificação certo dela. Vai decolar da 17 mesmo ou vai decolar da 10? 03 a bordo, confirmando a autonomia. 4000 para 3030, com 260. Flash para 2000, 1098 ajuste continua. Está autorizado a interceptar o lock, reposto estabilizado. Portal estabilizado, 2000 pés com 1.008, bom, 2.00. 08, acho que é legal, 1.08. Sem resultado no 0.08, livre pouso, pista 1.0 para o Oscar November Echo. Desce ao nível 050, direto e TAP, direto e TAP. 050, direto e TAP, 3.896. Salvador, Oxanair 6140, bom dia, tem informação Oscar para a cópia 390 Recife. 6140, confirmando apenas a posição, é a número 3, com corrigindo, número 2. Afirmativo, gate número 2. Oi, 118, decimal 6. 2286, com 260. 0, sair da PUCA, transição Aracaju, decola da 1-0, curva à esquerda, aciona 5-1-1-4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-7, descida até o nível de voo 060, chegada a Bonf. 060 na meta, Bonf está no 2-0-7. 2-2-2, confirma empate. Para a raia. 0, cotejamento correto, reporta pronto no 02 para o pushback acionamento. Bora para pushback acionamento, 6140. Para o táxi, voo 983, 146 a bordo, autonomia hoje de 4 horas e 7, alternando galeão. As informações, 146, galeão, 4 horas e 7. Confirmo. Autorizado táxi via pátio, em correção, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto para chamar a torre, em 198, décimo 62, que nega no 097. Gente, no 097, táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chama 286, voo 92, obrigado. Baixado travado. Já está baixado travado. Voo 1260, certo do avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 08 nós, que negando 097. Com 1017, está autorizado pouso 10, voo 1260. Vamos lá para aquilo, autorizado táxi, pode para ingresso pista 17. Ajuste no 097 no momento. 2017, certo? Voo 260? November Eco, táxi via Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec. Reporta na Quebec o Oscar November Eco. Lima estava aqui, autorizado, ingresso, pista 7, após pronto. Salvador, bom dia, voo 923, ponto de espera 90, pronto. Voo 1983, após o pouso do aeronave nacional, autorizado em manter pista 10. É, gente, posicionamento no final de manter 90, voo 923. Consegue rotatório, consegue visual, certo? Controle, só 3896, pequeno desvio à direita. 5 graus, só para evitar uma informação meteorológica, já volta para a Proa de Sato. 3896 livre. Bom, o certo está para prosseguir o final da 17. Positivo, chama a torre agora, 118, decimal 6, centro delta para pouso. Muito grato, bom dia para vocês. É, a Quebec via Lima Mike, reportando para o cruzamento Oscar November Eco. Tá na final do 7, agora 7 milhas, cruzando 3.400 para altitude de tráfego. Serra Kilo Delta, seguinte, nós temos uma aeronave agora taxiando para, na pista para decolagem. Reporte na curta final. Reporte na curta final da 7, Serra Kilo Delta. 7, autorizado o acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo no 03 do Platinum. Sol 27, a Miss Solo 1219. 219, obrigado. Alô, Salvador, gol 1269, tá levando na foto, Fox. 1269, táxi de Alfa, reporta a São Juliette. Alfa vai chamar a São Juliette, 1269. Tem condição de decolar de imediato? Papala para Sierra Kilo Delta, faça um 360 pela esquerda, reforça receptando a fila da onda 7. Condição de reduzir, aguardando a decolagem da nave. Paciente. Oscar November Echo vai manter a posição no Taxiway Quebec e vai chamar a torre para o cruzamento em 1918 decimal 612. Mantém a Taxiway Quebec. Oscar November Echo. Descida para 2000, ajuste no 097 do Ivre LS, após estabilizado TAM 3896. Batiu, atualizado 2000, reporta estabilizado, ILS, segurado, mano. Pista 1017, vento 140 graus, 109, que negar no 017. 60, atualizado, pouso 97, já que o para do solo, Lima, Papaquilo. Papaquilo, decolado aos 29. Chame controle, frequência 10 decimal 8. Muito obrigado. Bom dia, Lima Papaquilo. 7 para o táxi, 130 na base, 4 horas e 16, até na Galeão. A gente poderia confirmar as informações de táxi, o 1397? Calpi, 1319, 4 horas e 16, até na Galeão. Gente, 1-3-1, 4 horas 16, Galeão, autorizado o táxi via India e Alfa no ponto de espera chama torre, em 1-1-8, decimal 612, que é legal no 017. India Alfa, partidário 26, 397. Poderia informar o Gol 983 quanto tempo mais ele vai aguardar aqui? 2 minutos, tem 2 minutos, Gol 983. Afirmativo, solo aos 3-1 no backtrack, pátio da bata, não me escuta. Gol 983, eu sei se o senhor recebe no TICAS, a aeronave que decolou da 17 está cruzando o seu eixo agora, ok? Espera ele dar um pouquinho, se afastar um pouco mais, aí sim autorizarei o seu decolagem. Móvel 3. Acho que ela vem Bereco autorizado o cruzamento da 1735 para a pátio 5, reporte vendo pista. O azul 4207 confirma a indicada. 259 azul. Gente, reduza para 220 por gentileza. 229 reduzindo azul 4207. Ativo. 1983, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 50 graus, 109. Ativo decolagem, Gol 983. Construção de frequência livre. Afirmativo, apenas o modo alfa. Ano 397, pode esperar 1-0. Ano 397, mantenha a posição. Sim. E como é que é a torre? a identificação do Moto Charlie seria bom teste em voo, ok? Tem que testar em voo, que no solo normalmente a gente só recebe aqui, eu acho, o modo alfa. Recebeu aqui o 2000 no normal aí do modo alfa. Pelo está autorizado, ILS, qual foi o 207? 207, afirmativo. Após pelo, está autorizado a descida para 2000 com ajuste no 097, resposta blizada aqui para o controle. Após pelo, gosto para 2000, livre X-Ray, ILS, 4207. Localizador 3296, capozinho. Postil 3296 completa, final, checa o trem e chama a torre, 118, desce ao 6. 26, boa. Boa. De Salvador, gol 93, bom dia. O gol 93, bom dia, contato radar na decolagem, sobe ao 360 na saída da El. 360 é o gol 93. No 397, mantém o ponto de espera da Major. Mantém a 397. O Lima para aqui. O Lima para aqui, o efeito de desvio esquerda? Efeito de desvio à direita agora. Positivo, após Conde. Yes. Então, 3896, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, no 0 mais, que negar no 0 no 7. É, que livre repouso na pista no 0, tá 3296. Puxa o percacionamento na 104. 5595, autorizado no remoto no 4, chama pro táxi. Pode, para o táxi, 5595.